eu sei que o teu silêncio só me basta. Que o teu calar diz mais do que palavras. Mas sabes no momento que eu preciso ouvir tua voz. Pai, eu sei que errei e quero te pedir perdão. Talvez o teu silêncio seja correção. Talvez eu não esteja tão maduro assim pra te ouvir falar. Pai, desesperado eu clamo tua compaixão. Não posso suportar a dor da solidão. Sussurra ao menos algo ao meu coração. Então me diz qual é o meu caminho, minha direção. Minha alma está gritando, pronta pra te ouvir. Renunciei minha vida e hoje estou aqui. Até quando descanso, olho por ti, por ti. Filho, se a vida te machuca, sofro por ti. Carrego-te nos braços, pode crer. Confia teu futuro em mim. As mãos, filho meu, sim, esqueço teu passado, já te perdoei por tantas vezes tua vida. Eu restaurei, sou eu quem te renova e te faz feliz, feliz. Não fique assim gritando, pois já estou aqui. Faça silêncio em torno do teu coração. O meu falar é baixo, podes não me ouvir. Palavra te fizer chorar, saiba é por amor. Dá-me teu coração, as dores do teu coração. Falo com minha voz. dou-te a minha paz. Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta.